aproximar por mais 5 milhas. Siga como? Aí é o nono reduzido. Solicito manter a proa atual após uma área por mais 5 milhas para essa informação. Quanto licença, está livre. 808, até essa aproximação em Chumento, Salvador? Continue, se possível, o final do dia. Posso escutar a 4.000 pés, última vez em Salvador, 108, na proa de Itália, 47, chega da Mário. Olimpo 08. Zero oito. Não, ele não tá mais lá. Tá 3.063. Cruzado 340 para Guarulhos, da Eulenda Mosta, a 3.010 Tabaté, controle 208 e no transponder 5532, 3.663. Tá 3.663, correto, chama pronto, pushback acionamento. Transmitting your flight plan to center of the C-Fleet. We are trying to expedite the procedure to, as soon as possible, we read back your copy, okay? Can we have the clearance call? Confirm. We have the ITC clearance call from Bravo Romeo 1. We still don't have your flight plan, but we are checked now with the information service room and the receive center. We are trying to expedite maneuvers to, as soon as possible, we can read back your copy, okay? Just 1 minute more, please. Para o taxi Gol 0094, 184 a bordo, alterna Teresina com 3 horas e 20. Confirma a autonomia, por gentileza? 0320 de autonomia. Gente, autorizado o táxi até quanto espera, estou indo no 1895, ajuste no 098, Gol no 094. Desde o táxi, ponte espera, 1895, ajuste no 098, Gol no 094. Informação, controle de Salvador, o Thiago Serrano encontra-se no local que manterá sobrevoo durante 1 minuto. Gente, informe livrando o setor do sobrevoo Charlie Serra Rebel. Não está avisando o setor, mas apenas o setor está lá dentro. Código 5555, controle no 208. Eu estou transmitido para Guarulhos, que é a Brasília, 2310, portão 5, 10, portão 4. Já é o Leda Mosta, curva direita da 10, 5, 208. Correto, chama o próximo, estiver acionamento, portão 03, azul 2709. 8, livre elétrica, que foi para no 0, chama estabilizado no curso do localizador. Peixe autorizado 2.000 pés no 018, informe estabilizado no curso do localizador, com o nome 62. O 864, sala 16, libera a direita, chama sala 1211. Direita 211, 864. Vitor Sérgio Romeu Brava, approve de taxi via 117, after left first, left na taxiway Quebec, after Mike Lima, And the taxi Lima called the ground 121 decimal 1. Sura 17, contato radar 61 no ilha sudoeste de Salvador, mantém 090. Vou direto de Salvador, informe na vertical. Voando na frente de Salvador, venha passar na vertical o taxi vertical. Se autorizado, teria socorrido a Conde, esse é o vertical. Autorizado Conde, 2, Pastor 17. Autorizado então, por esse Conde, obrigado, Pastor 17. Voo 864 Alfa, mantendo 3 Juliette. Alfa Juliette, mantendo 864. Voo 962, informa o tráfego de um helicóptero a baixa altura, mantendo 500 pés, Robson 66, sem interferir com sua aproximação a jumentos, em exercício de sobrevoo pelo centro da cidade de Salvador. Seguinte, tem o tráfego de 10, mantendo redução, atinge 2000, voo 962. Confirm your departure time, please. Declarado 18, controle 120, décima 8. 94, a frequência é? 120, décima 8. Aqui, 208, grande, bom dia. 94. Bom voo. Aguarde vetores para finalizar 208. Cadê o vetor, caramba? Estabilizado, Golão 62. Golão 62, complete a aproximação LS X-Ray para mais zero, chama a torre 1895. A torre acaba de informar chuva moderada, cidade moderada sobre o vertical do campo. Ciente, obrigado pela informação, torre 1895, Golão 62. Salvador, muito bom dia, Golão 62, a 2 milhas do inverno. Golão 62. Logística 098, livre pouso, pista no zero, vento no 80 graus, no 39, está uma pista molhada. Ciente, autorizado pouso no zero, Golão 62. Volvo 370, nós vamos precisar possivelmente fazer um desviozinho aqui na saída, ok? Performando o avançado na torre do passo left turn, Momo do passo then mid-zap transition. Wait for scope code, departure control frequency 120.8. Oi, última transformadora no 098. Agora o último vetor. Direita 055 do preparador de fio de espaço, por favor. Desculpa. Bravo, Echo Golf, Alpha Zulu 9 to exit, flight level 360. The path of frequency is 120 to right, and confirm the transition. Momo departure then needs a transition. November India, Delta Sierra Alpha. But Momo departure and needs a transition. Confirm? Affirmative. Thank you. And confirm the flight level 360? 360, flight level 360, Upper Zulu 9, and then position Echo Papa Kilo India Mike. Yeah, Alpha Zulu 9, then to exit, flight level 360, Bravo Victor Romeo 1. Roger, wait for stop code and my frequency, Bravo Victor Romeo 1. Wait back for Bravo Victor Romeo 1. Alpha Juliette, 864. 864, Juliette 05, portal. Portal 05, aí. Confirm you are going to taxi until A Bing of gate number 6. Wait for Boeing 727-800 park on gate number 5, then proceed to hook point runway 10 via India. 1-0-4-9-5 and altimeter setting 1018. 46, para o curso do localizador, curva direita para o 065, chama estabilizar para o curso do localizador. Vamos tráfego em helicóptero a baixa altura, setando o sobrevoo 777 Salvador, a 500 pés e 150 com sua aproximação ao alto do 66. Direito 045, o portamento está no tráfego do governo. Salvador, bom dia, eu vou lá. UT 992, descending for level 160. 992, slot notification, você mantém flight level 040, clear and bound for level. Clear to descend 040 and clear the plot arrival, UT 992. Zero confined. 1-2-1, this is my order. Direito, 1-2-1, uma boa. Roger. Victor Romeo 1, that's correct. Coming for pushback and start. Okay, we don't need pushback, but we are ready for startup from Victor Romeo 1. Controle, Gol 1094. Siga. Eu vi informações aqui à direita de Cogbo. Seria possível uma proa, mais ou menos proa de front, aqui proa norte? 2 Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Quanto você vai por 20 milhas na proa 360? Solicitaria 25 milhas. Então, por 25 milhas na proa 360, 1094. Caso efetue desvios a partir desse ponto, que esteja pela esquerda, vetor de porta, nos aproximando na chegada bosta pelo setor nordeste. Tá positivo então. Eu vou voar aqui mais umas 10 milhas na proa 10 e já volta para a proa norte, ok? Matias, para a formação, tem tráfego agora a posição de 2 para 3 horas, cruzando 230, descida para o 040, aproximando pela chegada bosta. Ciente no 094. Controle Salvador, o Papa Papa de Alice Romeu, agora está limpando esse setor, segue para o Pelourinho, para o sobrevoo local, senhor. Tome no setor de sobrevoo iniciando, de Alice Romeu. Toma lá no setor, senhor. Controle Salvador, o nome é 200, a significação desse mantenha nível de voo 050, pelo lado da chegada Maré. 0, Mali, 6200. Pode voar a prova, Sato, 6200. Aguarde. Porto 7. Abre o localizador da Mipu 08. Porto 08, complete a aproximação ali, action, a prova salvador em 1-1-8, pessoal. Porto 19, já. Como tráfego 12 horas, a 80 milhas, mantendo 0,5. Quando com rumo de Salvador em rendas de voo visuais, eu tenho condição de subir a 1-1-0 para efetuar o cruzamento com segurança com requerido tráfego. É, subimos até 1-1-0. Trajeto no 018, continua a aproximação, reporte visual com campo. Continua aproximação, reportará visual 08. Que nós vemos antes, confirma, né? Com a 1-7 ou no 0? A gente foi me livrando do setor do sobrevoo, Charles Romeu. Vamos lá, livrando, senhor. Você escuta pela mão. Autorizado pushback 03, chame táxi. Livre pushback, só para o táxi, 2-7-1-9. Também não estou escutando a foto, mas tenho escuta. 1-0-9-4, referido o tráfego agora 2 horas, 20 milhas, cruzando 1-8-0 em descida. E caso seja necessário algum desvio, que seja pela esquerda, em virtude das aproximações ao Salvador. Ok, sim, já estamos agora com o céu claro aqui e podemos tomar a proa forte. Agora vamos coordenar junto, especialmente manter ainda o rumo. Mandei sim, ele mantendo 1094. Ótimo, agora pista no zero, curva direita, código 5534, controle no 208. Sente São Paulo, Congonhas, nível de voo 380, Pesulu 10, Rubávia, no Pesulu 16, São Paulo em plano. Dael, Leda, Mota, a pista 10, com voo direita, 5534, 208. Dael, Leda, Motiva. Motiva, senhor, obrigado. Correio, chama pronta, 9590, confirma o portal? Está no pátio 3, senhor. Está no pátio 3, gente. And we're from Silver Beyond Request Taxi. Informe na vertical de Vera Cruz, acione código transponder 0127 e confirme o COB e o tipo de equipamento. Parking on gate number 8. After the parking of the aircraft, you are clear to make 180, then taxi onto A beam of gate number 6. And there, maintain position and wait for instruction. Okay, so first of all, we hold position for the incoming GO aircraft, Bravo Zulu, is that right? Please maintain the voo 060, 30, 2, Chega da Mari. 060, Chega da Mari, 002. 1094, chame Recife em 2085, alternador 545. Bom dia, colocando as 4, tá bom? Ah, você tá com o 2545. 2545, tudo bem. 2271018, Bravo Victor Romeo 1. Ok, with that, call the tower 1118, Mike, Mike November, proceed. Gente, mantenha ali, mandar instruções para táxi até 190. Visual com Boeing 737 à sua direita. Afirmo. Como número 3, ponto espera, torre no 8, decimal 95, ajuste 10-18. Azul 2719 na escuta? Na escuta, senhor. POB, autonomia alternativa, por gentileza. 109 de POB, 5 horas de autonomia, alterna Ribeirão Preto, está pronto para o táxi. Paciente, 2719, até a Juliette, autorizado, confirmando, até a Índia, autorizado, ponto espera, torre no 9, decimal 95, ajuste 9098. Até a Índia, 1895, obrigado, até o dia. Bravo, Victor Romeo 1. You're clear to hold point of 1110. You are number 2, then on hold point call tower 118.95, altimeter sound 1018. Clear to hold point 1110. Control frequency 120.8. 120.8. 1895, Salvador Romeo 1. Roger, altimeter setting 1018. This is 380 Alpha Departure. Call level 380 Alpha Departure, Charlie 1. Salvador Thomas, from the Bravo Victor Romeo 1. 75, via chegada Mari, desce ao nível de voo 070. Salve 1-0, Salve 1-0, Salve 1-0. Rio Salvador, bom dia, azul 2719, ponto espera da 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0. Sou Rio 08, 08, para cruzamento. Rio 08, autorizado o cruzamento até Fátima, ele está estacionado na frequência livre. Salvador, bom dia, Lima Victor Bravo, tudo direto. Lima Victor Bravo, Zulu Juliette, CMC, Factory Level 230, Mario Arrival. Cavalo 75, vetoração para o sequestramento, vai curvar esquerda na proa 035, seu limite é radial 270 de Salvador. Cavalo 735, limite radial 270 de Salvador. 2992, 2022, turn 8 1018, cleaning ILS, final report status, localizer. Adidante 2021-1018, clear ILS, approach, repair on localizer. Victor Bravo Zulu, Juliette, do speed 2309. Slow down to 2309, Bravo Zulu. Zulu, set level 100. I can follow Bravo Zulu, 100. Marcelito. Assim, mantém 050-6200. 6200, vista para 3000 pés, aguardando uma proa para o Lucas. 6200, mantém a proa, 6200. 6902, vista para 4000 pés, o ajuste 1018. Vai ser pedra, vamos pelo direto. Está vista para o Zulu Juliette, vai reto. Confirme, Vicente, ou mantém, ele vai 230. Plano 2, Fatrav 100, Vector for Space, turn left, head 030. Left 030, heading, and descend to level 100. Vamos, Zulu Direto. Salvador, bom dia, Azul 92719, solicita curvar à direita antes da restrição devido a formações. 25048, bom dia, Via Sagrada Mari, desça ao nível de voo 080. Com o Azul 2719 decolando, na Dael Leda, solicita curva antecipada à direita. Azul 2719, fica inicialmente ao nível de voo 1900, voe Leda. Está presente, voa Leda. Restrito a 1900, Azul 2719. Obrigado. Sanema 200 para o localizador direita, na Pro 060, mantenha 3.000 pés, reporte estabilizado. Direita, 060, mantém 3.000 pés, reporte estabilizado, 6200. A Vitor Salio Rodrigo Bravo. Yes, go ahead. Fly Elefa Position. Elefa Position, thank you, Charlie Romeo Bravo, tchau, mano. 601002. Salvador, o Azul 2719 não tem condição de voar na proa de Leda, está mantendo a 150. Quantas milhas? Pelo menos 12. Tem que apontar para a Leda. Reporta. Caner 9002, chame a sinal Salvador, frequência 9.8. 9.8, 9.02. Vitor Dali Romeu Bravo, contém 600, fico em 128.8 ou 126.0. 128.8.1260, Charlie Romeu Bravo. Sorry, that is Beauty 992, localizer 10. Beauty 992, 992 Contact Tower, frequency 118.95. 118.95, right. Canal 620, prossiga para 2010, aposto estabilizado. Oceania, 200. Visto Bravo Zulu, TNT 70-70. Control, good morning. This is Bavarian 1 Bravo Victor Romeo 1. Is out of 2200 for flight level 360. Bravo Victor Romeo 1, climb to Victor 360. Momo departure. Momo departure is complete for Bavarian 1. What's up? Lima Victor Bravo Zulu, Kentucky. Salvador approach to final frequency 119.8. 19.8. Direito 0 048, direita para o 080, vetoração para o sequestramento, esquerda 030. 030 na proa, descida 80. Estabilizado 6200. Será 6200, chame torre, na frequência 08, decimal 95. 95, bom dia. Azul 2719, tu para o nível de voo 360, reposta pro ano Leda. Tá voando Leda, da presente, sobe ao 360, 2719 azul. Cavel 75, chame final Salvador, na frequência 199, decimal 8. 198. Azul 5948, descobriu o controle, espera para curvar à esquerda na proa 020. 548 é a proa 030, possível? Afirmativo, você ainda não curvou à esquerda. Já está na proa 059 agora, está avisando aqui. Sim, desce até o 080. A cuidar para falar que está avisando algum campo? Ainda não, querido, então a nuvenzinha aqui na nossa direita. Tem, você pode usar com campo. É porta na visão. Delta Fox. Ah, meu Zulu, Oscar Alfa, prossiga. Romeu Zulu, Zulu Oscar Alfa, confirme a incerteza, não prosseguir para Salvador, somente fazer o voo de teste em cima de Feira de Santana. Poste de Feno. Bravo Vitor Sam, confirme o teste poste de Feno. Por? Jet 40, right turn, contact the ground, 1-1, this small one. Roger to the right, and I want to run one, right? Posta visual, stop. Com Delta Fox, chame torre na frequência 08, decimal 95. Delta Fox, 1895 graus. Você falou que eu quero saber se do 5048, reduza para 2009. Desça até o nível de voo 080. Para 80, mas é na prova 30. Mas o Tortão poderia repetir o cotejamento? Ela não se remandou duas vezes. Bom, a frequência 119, decimal 8. 75 chamou o sinal, o sinal mandou te chamar. Gente, o azul 5048. Curve à esquerda na proa 350, seu limite vai ser a radial 300 de Salvador. Ok, esquerda para o 350, limitada a 350 de Salvador. 0 para 2. Salvador, bom dia, 3663, 3663, mantém escuta. Bravo Vitor Tango, autorizado o acionamento, chama acionado, tô eu no noite desse 995 para táxi e decolagem. O ajuste no 098. Salvador, o Castelão tá aguardando para descer para final. Salvador 75, chama final, a sequência 98, desse 199, decimal 8. Ciente, vai chamar de novo e só te chamou porque ela mandou te chamar. Enter via Kilo to apron number 3, position number 7 of apron number 3, next left. Yeah, next left, position number 3 on apron 3, JB 990. Azul 2779, CNC25, na sequência 1251, alternativa 33, decimal 25. Livre decolagem de pistão 10, vento no 20 graus, 149. 2719, controle. Prossiga. Também Recife na sequência 1251, alternativa 33, decimal 25. 251-3325 com o centro de Recife. Obrigado, bom trabalho. Azul 2719. Papa Tambo, Vitor Bravo, Isque, Rui, Coral. Bravo Vitor Romeu 1, com 7-5-5-5-5-6-8-5 ou 1-2-5-4-5. Escolta 7-6-35-35-45, Recife, Singapore, TVA e lá. Obrigado, bom dia. Comenta essa torre até guarda, chamada para o ataque, 9-5-9-0. 9-9-9-2. The position number 7, the last position of apron number 3, okay? The last position of apron number 3. Okay, this position 7, JB 900. Livre. 0 graus, 159, informa pista molhada. 7. Autorizado pouso, pistão a 0, 9002. Eco Delta Fox, sala 44, poderia aproximar a parte, queria prosseguir? Aeroporto. Sim, senhor, estaciona no H0, está a frequência livre. Salvador Lima Victor Bravo Zulu Juliet, full established ILS 110. 3-0 Mike Mike, November, gente. Autorizada foi o TAN 9590 no pátio 3, ok? TAN 3191 não foi autorizado pushback. Porém, aguarda para iniciar o táxi. Entendi que já iniciou pushback por conta e risco. Mantenha a posição e aguarde táxi, TAN 3191 no portão 07. Ciente, mantenha a posição e aguarde. Paulo Gon 556, posição 4, pushback está na mesa. 556, mantenha a posição e aguarde. Oxinã 6200, ingresso a Juliette, portão 62. Juliette, portão 612, Oxinã 6200. Para escuta do controle Salvador. Uno 556, livre pushback acionamento 04, chame táxi. Livre pushback acionamento, vai chamar o táxi, 556. Não, tá aí, que você... O meu tá aí, que não possui seu plano de voo, confirma o horário do plano. Confirma, é Papa Romeu ou Papa Papá? Gente, Papa Tango Romeu, hotel Yankee, vou checar com a Yankee em novo. De 9 Provisional Fox Sector Alpha Mike, two minutes for clearance. You're number two. Salvador, 9-0-0-2, na escuta. 1-1-0 degrees, 1-3 knots, cruise to land, 1-8-1-0, 1-8 west. Cebrano, Rango 1-0, Bravo, Zulu, direto. 070 até 40 milhas na saída da Hélio da Mótiva. 070 40 milhas na da Hélio da Mótiva. 9590 autorizado o táxi até a entrada do pátio principal e mantém a posição na entrada do pátio. Gente, até a entrada do pátio principal, tá? 9590. Pronto, Salvador, 9002. Tá 3191, na escuta. Tá 3191 autorizado o táxi até através do portão 62, aguarda para prosseguir até o ponto de espera. Tá 3191, na escuta. Gente, tá 3191 restrito ao nível 070 até 40 milhas na saída da El Leda Irume. Voo no 556 na escuta. Bom, 556 da volta, aguardando a aérea para literalmente. Voo no 556 restrito ao nível 070 até 40 milhas na saída da El Leda Irume. Acho que tá até 40 milhas. Se quiser liberar um colega para sair, sem problema, o aéreo não aparece em nenhum. Gente, voo no 556, vamos informar o freio, porém, reautorizado, mantém a posição e reporte novamente para pushback e acionamento. Gente, se quiser chamar aí que eu estou fazendo sinal pro cara aqui, ele nem olha para mim. Oxenem 9002, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 9002. O pastor 7 poderia fazer uma ponte e vamos lá para o Juliette, que é bem pequeno. Subir, manter 1-0-5 e tentar contato com o controle para o lançamento. Sim, se eu tentar ter o Juliette, que é 10 quilos, vai escutar o pastor 7. Chama a torre, então, 9-5-9-0. 1-9-1, segue a aeronave da companhia ingressando no pátio pelo pátio 3 até o ponto de espera número 2. Ajuste 1-0 no 8, torre no 8, decimal 9-5. Isso, seu controle Salvador pediu para que acendesse ao 105 e chamasse o controle para o lançamento. O vento, Cascavel? O vento 110 graus, 14 nós, Cascavel 75. 7-10-14, farm urubu na final, tá? Isso será autorizado o lançamento se ele conseguir contato com o controle. Tudo aqui, você poderia confirmar o S de qual posição? Vou dar ele de Taparica. Sim. O Capitão Juliette, que é o destino, é o escuta do pastor 7. Eita, Mótiva. Decolada 1-0 com curva à direita, código 5004, controle 1208. Pesado 3-0, conforme o plano, na saída da Elveda Mótiva, decolada 1-0, primeira curva à direita, trafalha 5004, controle 1208, na posição 2 da 3-2-9. Correto, chama pronto, pushback acionamento, portão 02, informa o restrito na saída da EL no nível 070 até a 40ª milha, na saída da EL e da Mótiva. Restrito ao 070 por 40 milhas na saída da EL e da Mótiva, na 329, tem que chamar para o push transmit na 02. Confronte da Juliette, 9002. Agora é afirmativo, já te tentando que ele cumpriu o controle Salvador? Há todo tempo, desde o solo. Você não estava recebendo as transmissões do Juliette que é 10 quilos. Sim, gente, está autorizado então subir para 1-0-5 na vertical de Veracruz? 1-0-5 no setor oeste de Veracruz, reporte para o lançamento. Reportará para o lançamento o Juliette tranquilo, graças. O voo 403 está para 2.000 pés, o ajuste 1018 está autorizado em LSXC e reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, autorizado em LSXC, sendo estabilizado para o localizador. Tudo campo. Obrigado. Bravo, Vitor Tango, decolada 51, mantém pronta 3.000, chama controle 1208. Pronto. Alfa, até 3000, controle 190, esperado para o trabalho. 2547. Tudo bem. Bravo, Zulu, Juliet, mantém posição. 9000 pés e pronto para o lançamento. 2805, mantém a posição número 2 no setor aguarde. Informamos ao 3895 da PEC que cancelada a restrição, saída da aula e da morte vai normal, 3406. Isso aí, o da morte normal, 3895, está autorizado por sinal 2? Negativo, mantém a posição. Mantém a posição, tá, 3895. 1556 é o sol voltando? Prossegar. Cancelada a restrição de manter restrito a 070 até 40 milha, saída da aula e da ilume normal. 7, bom, tem que comer. Salvador, BD 9607. Confirm? Sir, Juliet Alpha Fox 9607, do you have a flight plan to Amsterdam? Go. Ataque 33663, 228, confirme 4 horas e 10. Confirme 4 horas de autonomia e 128 a bordo? Ah, sim. Gente. Atento aeronave da Oceania Paquiano no 07, após livre até o ponto de espera, como número 3, torre no 9, decimal 95, ajuste no 08. Copiado, atento ao Oceania após livre até o ponto de espera da 10, decimal 95, obrigado. Fox Papa Mike, ready to copy. Clear from Salvador to Sierra Alpha Delta Fox Trot. Via flight plan as filed no flight level 380 dial departure then Motiva transition Mike Oscar Tango Victor Alpha departure from runway 10 after departure right turn squawk code 5036 departure control frequency 120.8. Mantenha a posição em aguarde. Está mantendo. 9002 aguardando a finalização para ingresso no ponto 7. Confirme? 9002 aguardando a finalização das luzes para ingresso no ponto 7. Sim. 1500. Abrimos, bravo, acertou. Obrigado. 9590, o vento no 20 graus, no 69, livre decolagem, pista no 0. Pista na decolagem no 0, 9590. Bom dia, 3191, bom dia. Observa a rolagem do Airbus da companhia. Após ali, mantém o cabeceiro no zero. Mantém no zero, 3191. Turn your parking lot, please. Roger, you are in apron number 4. Call tower 118.95 to taxi to taxi Lima. There, call ground again. Call tower 118.95. Fox Stretch Papa Mike. Solo, 5042. 504, Alfa Kilo Parte 3, meia dúzia Lima, posição. Alfa Kilo Parte 3, meia dúzia, 5042. Ground Tango Fox Lima, 7302, stand 11. Confirm the aircraft. It's Tango Fox Lima 7202 and we're parked at stand 11. Roger, just 1 minute for clearance, please. Yes, stand by. Tá, e a saída da El suba para o 380. Yeah, 380 around da El, 9590. 4082. Complete a aproximação final e chame torre na frequência 18.95. 895 a torre, Azul 4082. Poderia chamar para o pushback? Já efetuou um pushback simultâneo com a aeronave da TAM que está no 02. Aguarde um minuto. Infelizmente a aeronave está parqueada no, na parte frontal do pátio e impossibilita as aeronaves que já puxaram ingressar até o ponto de espera. Aguarde um minuto. Lima, Victor Bravo, Zulu, Juliet. Bravo, Zulu, Bravo. To ground 121, this small one. Salvador Azul 4082, no externo e mais travado. 4082, o ajuste no 018, continua a aproximação, aguardando pista livre. 4082. São 3191, livre decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, no 39. Livre decolagem, pista no 0, tá? 3191. Ponte espera da 10, pronto a decolagem, 3663. 3663, mantém ponto espera 10. Mantendo. Tem que ingressar via parte principal, prosseguir via Alfa e entrar novamente na Kill. Na aguarde a aeronave de pequeno porte passar à frente, após ingresso via parte principal, Juliette, para o parte 3 novamente na Kill. Não dá para dar o 280 aqui? Se o senhor tiver condição de fazer um 80 aí sem interferir com as aeronaves no parte, está autorizado. Obrigado. Lima, Victor Bravo, Zulu, Juliet. Fala do Bravo again. 082, livre pouso, pistão 10, vento 120 graus, 159. Livre pouso, 90, Azul 4082. Ok. Decimal 95 on threshold, runway 35. Gol 1556, não escuta? Prossiga. Efetue pushback simultâneo com a aeronave da TAM 02, posicione sua aeronave ingressando totalmente parte 3. Mesma forma como é feito pushback portão 05, podendo com a equipe de solo. Ok, então vai ingressar totalmente lá no parte 3 do gol 1556. Então 3895 é o solo? Você escuta? 3895 autorizado. Pushback acionamento simultâneo com a aeronave da Gol no portão 04, coordenando com a equipe de sol. Começa a deu push, coordenação com a equipe de sol, se mandar com a aeronave da Gol no 4329. Taxi 3 Mike, roger. Clear to taxi until A-beam of gate number 6. And wait to proceed until point runway 1. Until we being of gate number 6, Fox Trot Papa Mike. Fala, Luiz. 5-9, chama o solo agora, 1-2-1-1. Tem solo 2-1-1, acho que você deixa o carro para o ponto ligado. Porte cruzando 3.500, né? Reportará 3.500, de 2 para 10 quilos, grato. 310, flight level. Puka departure, then depart transition. After departure, runway 10, left turn. Squawk code 5022. Departure control, frequency 120, decimal 8. Com identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 018. Até o 050 no 018, chegada a Mari, que é uma temporada por 4 milhas de evitar cúmulo. Sente autorizado o desvio, estão 3604, reporte por técnico. Meu irmão, reportará a proa de Mari. Transition. Ok, Sam Pointer, Papa Uniform Charlie Alpha, and the position is Zulu India Papa Alpha Romeo. Roger. Call me for pushback and start 7202. We'll go, Nota aí que prossiga. Um momento, vou verificar. Uma decolagem, você vai sair da Dael para o nível de voo 340. Dael via para o 340. Será a curva direita que poderia completar na proa de Dael ou na proa de Leda? A tempestade da saída, TAM 36633, temos tráfego com a mesma saída. Ah, poxa, vai manter o perfil, 663. A Papa do Juliette, que é 10 quilos, confirma a informação para o controle. Confirma a última informação para o controle. Gente, o Juliette, que é 10 quilos, tem a frequência livre da 12. Opa, Papa, já se arrumeu. Babá de Alisson, confirme. Estou aqui na linha eleitoral, agora pelo outro, vamos fazer só um 360 aqui de 2 minutos para sobrevoar. Gente, confirmado, não está em retorno para Salvador, ainda presente? Está em retorno, só vou parar, fazer um 360 aqui só de 2 minutos para tomografia, já, e continua via eleitoral. Gente, reporte no regresso, então, de Alisson, Romeu. Reportar no regresso, obrigado. Salvador, assinar minha frente. A Xaner 6356, contato radar na decolagem, suba de 2 às 2 saudade. Corrigindo, a Xaner 6356, seu nome e identificação, chegada Mário, desça via para o nível de voo 060, ajuste 908. 060, ajuste 908, está acertando o nível, sua 0050, o Xaner 6350, autorizado desvio. Após desvios, na prova de TAPA. Na prova de 604, autorizado prova de TAPA. TAPA na prova 604, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, Bravo, trabalho, Bravo, trabalho. 9-5. Azul 4082, observe um Learjet à sua esquerda, tá assim, até do mesmo, prossiga pro gate 3. Paciente, do dia, volta passagem, segue pro gate 3, Azul 4082. Papa Tango Romeu, Hotel Yankee, conta. Autorizado, Cairo Lorenzo, mil pés, decola da 17, corredor Axé. Controle 1208, torre 1895, transponder 0116. Correto, Romeu Hotel Yankee, está em qual andar? Chame a torre para acionar o Romeu Hotel Yankee. Sim, por quantas milhas irá essa tal de na prova 040? Não presente, está bom, está bom, está bom. frequency indicada? 0250. Thank you. Se o Romeu até o Yankee. 0556, pronto. 0556, mas tem quanto 0 no 0? Canal 6356, reduz a velocidade para 2309. 2309. Romeu, tá aí, Yankee, autorizado a alinhar e decolar já da pista no 7, o vento no 5 graus e o 9 nós. Já vai decolar de imediato, Romeu, tá aí. 5. 251-3325-319, obrigado, boa tarde. Papatango, Vitor Bravo, Uísque, controle. Papatango, Vitor Bravo, Uísque, serviço radar encerrado, 55 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo 085, chame Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Ilhéus 556, a Lima tem que ser no 0. Lima tem que fazer 556. Pista para 6 mil pés autorizado e ele é o da pista 1-0, reposto estabilizado. Para falar das restrições, já estou em TAP. Liberaram em TAP, formará estabilizado, 3604. Mantém hold point o Fox Papa Mike. 3895, decola 201, chame, perdão, 08, chame o controle, 208. 3895, tá, 3295, transfere a Daiel Leda Morte. Então, 3895, contato radar na decolagem, suba via saída Daiel para nível de voo 340. Saída Daiel, via, em atenção ao 340. Pode informar a posição do tráfego ao que decolou da 17? Chevara Nath, pequeno porte, decolou da 1-7. Informa a posição dele, posição 3895. O 3663 está na escuta, confia? Afirmativo, então 3663 agora chama o centro Recife, frequência 1251, alternando 3325. 251-3325, obrigado. Até o Yankee, decolado 1-7, em ascensão para 1.000 pés, vai direto a Lorenzo. Romeu, até o Yankee, cheque seu transponder, não recebo o mesmo, ingresso no corredor, está mantendo 1.000 pés, reposto no fora da barra. Transponder, reposta fora da barra, usa até o Yankee, vai fazer uma curva à esquerda, pede desligar as informações de chuva. Meu, até o Yankee confirma a posição da presença, no momento. Pode Tapuã. Meu, até o Yankee. Então, 3895 informa o tráfego do decolador no 7, está na, no, mantendo no meu pés no farol de Tapuã. Gente, então 3895, pode levar a Dael para essa formação? Autorizado, Dael, então 3895. Dael, tá, 3895. Controle Salvador, bom dia, o pioneiro 4. Boa noite, 64, autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, nível 350, via Upfield 1-7. Decola da pista 1-0, após a decolagem, curva à esquerda, na saída, Fuca Transição, Aru. Transponde 5050, controle 120, decimal 8. Autorizado, Mike Oscar, 350, Upfield 17, decola 1-0, Fuca Transição, Aru. 5050, transponde 1-0-8, controle 864. Boa noite, 64, protegimento correto, chama pronto no portão 5. Valeu, vamos agora. Cubana para 1-7-0 por cerca de 10 milhas para evitar a formação. Uma vista no seu custo para o Mike, line up and maintain, 1-1-0. 1-1-0, 1-1-0, 1-1-0. voo no 556, decolador 11 no chama controle, 1208. 3289.